sou canalha, meu bem. Eu sou da KDC, aqui eu sou canalha, meu bem. Eu curto aparelhagem até amanhecer. Suas amigas falam mal de mim. Ciúmes, ciúmes, é simples assim. Estamos juntos e somos diferentes. Aposto que isso incomoda muita gente. Não tô nem aí, eu não tô nem ligando. Porque as fofoqueiras eu não comentando. Já os meus amigos estão se revoltando. Porque na putaria eu tô me aposentando. Deixa eu te falar que eu só quero você, baby. Será que dá pra entender? Mesmo com as brigas e as discussões, não vivo sem você e suas contradições. Tem tudo pra dar errado, não concordamos com coisa nenhuma. Ela é patricinha, eu invocado, e cada um tem a sua turma. É que eu sou canalha, meu bem. Eu sou da KDC. É que eu sou canalha, meu bem. Eu curto aparelhagem até amanhecer. Vamos deixar o nosso orgulho de lado, pensar no futuro e esquecer o passado. Vamos deixar o nosso orgulho de lado, dar um rolezinho junto com o seu amado. 2017, produtora Peite, só diversão, remix, remake. Quem sabe o Miltinho vinha me convidar pra fazer um vídeo, um bagulho pra estourar. Ou até quem sabe, na nova versão. Eu vou curtir com o Antônio dos Canalha, meu irmão. Alô Chocolate, é meu parceiro. Vamos amanhecer bebendo uísque com gelo. DJ Joelson, manda ver! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. DJ Marcos Cauê. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Vai com esse, vai com esse, vai com esse. O DJ da paredagem tá maluco. O DJ da paredagem tá maluco. O DJ tá preparado, bota pra sacudir. Que grave louco é esse que agora vai explodir, vai. Gigante Crocodilo Prime. Vamos lá, Boninho. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Endoidar. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. DJ Toninho Maravilha. Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Papo furado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aí, Toninho! É só uma federa, mas escuta o que eu digo. Aponta o viado que vem com seu amigo. Aponta o viado que vem com seu amigo. Aponta o viado que vem com seu amigo. Seu moço, eu venho de longe. Pedir, Joelson Virtuoso. Alô, Belly.